pressão. Mas você não está nem aqui. Pense um pouco mais. Meu amigo Fagner da Sem Miséria. E o Paulo Lima. Da sua vida. O homem da Petrobras. Sempre vou te amar. Bora, Maílson da família Roxon. Minha felicidade é você. E a minha amiga Surama. Bora, Dentinho. Banda. É aniversário do Playboy da favela. Disparando sucesso. Direto pro Porto de Marés. É agora, Alan. GDS. Olha, nós precisamos conversar. Do jeito que está. E o Bial. Lembrar. E o Drone. História, a dona Érica. O Pablo. O Patrick Canelado. O Bruno da CB. Tá, tá todo mundo aí, ó. Mesmo sabor. Será que já vem outro? Diga, por favor. Contando aí, Fagner. E aí, Paulo Lima? É bacana agora. Oh, meu amor, meu corpo sente a falta do seu corpo. Ricardão no Bumal, tá no CD ao vivo. Sedutor, oh, meu amor. Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito. Amigos japoneses da Cidade Nova, o Thiago Bocão, os carinhas que não querem prestar no Castanheiro, Juan Wesley Júnior Silva, Crocodilo, Evaldinho dos Caixa Baixa, Crocodilo, bora pra cima, Robert dos Fugitivos, já! Me pego a pensar, Crocodilo, o que eu fiz pra amar, de juras e promessas que fizemos, sai do cambista! Gosto, ele gosta. Entre você e eu. Vem. Não dá pra acreditar. Será que é só Crocodilo Braz? Preciso de um tempo pra pensar. Mas eu não quero nem te perdoar. E aí, Maílson? Não consigo acreditar, mas foi. É pra lembrar, é pra lembrar, vai. Assim, quero você, és meu calor. Quero te ver, meu beija-flor. És minha vida, meu amor. Os irmãos que são a maior referência à impressão do Pará. Agora! Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Agora, agora! Sua boca me beijar. Iago do Gol Pressão! Você me faz em louco. O Vitor do Lava Jato. Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei. Agora eu vi quem é esse desgraçado aí, ó. Vou te esperar, vem logo me amar. Bora, Safo GDS! Você... É agora! É Bruninho. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Aqui. Vem logo me amar, faço tudo por você. E aí, Poro? Viro o mundo só para ti. Os donadinhos, ó. És dona do meu coração. Vem comigo. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de agora, vai! Eu sempre relembro. Meu amigo Drolha, dona Érica. Yeah! Marcantes. Tá no CD Marcantes. E aí? Que passamos juntos. Incrível Nanas, Daniel Almeida, o Luirlo, marcou meu vida. O Haroldinho, você e o Leonardo Oliveira. O tempo. Bora, Kid. Mas não com o meu parceiro Bruno Verdelho. E aí? Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Miguelzinho do Bego. Para o Alidô. Equipe faz gostoso também aqui. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Empresário Dário Assis. Já aqui no comando de mar. Estou. Tá aqui juntinho com o Gordo e com o Gê. E aí, Dário? Ganhei! E já avisa que quarta-feira vem a quarta da referência aqui, ó. Bora pra cima, Dário Assis. Thiago Tormento, o rei do camarote. O Lourinha, a Natália. Família Pista da Cabanagem. Agora poro Serginho Cambista. Manda AR15. Vira, vira. E aí, carequinha showman. Se liga aí, mascote. Alberto Martins é o mito do animal. Não vai embora. Crocodilo Prime. Só te dei o meu amor. Alan Douglas. Sei. E nosso parceiro César do Churrasco do César. Sei. Tá na área. É crocodilo. E o nosso humilde da peneira também. Eu não sou teu acorrentado. O Leonan. Marquíssimo Júnior, Lobo, GNV, Zazinho Paraense. Não vai embora. E o nosso amigo. Vamos dar mais. Amigo Alisson. Bora, Alisson! Só quero você. Assim, ó. Por que me deixar? E o nosso amigo Molau. Sofrendo por. Abraço pra você, moleque. Numa guerra. Olha quem tá na área. Para a emoção, bate mais forte. Nosso empresário Dentinho, rapaz. Aqui, a solidão bate no... E já avisando que hoje. Estou morrendo. Hoje, segunda-feira. O Pancadão vai tomar banho de piscina. E... lá no Parque dos Igarapé. Banda Safira. O sucesso. A galera gosta, então toma. Energizando toda a galera. Gordo e Dinho Pressão. Pra que brigar se a nossa história de amor chegou? Crocodilo. As nossas juras de amor só. Olha, bombom. Foram todas em vão. Vai, vai. Mas não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão. Bruna CB, não vale chorar. De um amor que vivemos junto. E o Patrick? Sem o teu amor. E nosso amigo Leonel também. Sem você. Do Juditi. E a celular. Sem você. A Robert. Meu amor. A saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão. Bora, fiel. Você aqui. Foi na fita, na. Chorar sem você. Vai. Sem você. Estou no abismo da solidão. Crocodilo. Não vai embora, sofre o coração. Me diz como vou. Thiago Dormido. Chique, chique, down, down. Esse primeiro é que vai tocar amor. Imagina o cambicho, valeu. Se é de essa que vou comandar. Vou amar só você. Mais um beijo, down, down. Sou maluquinho por você, amor. Estou curtindo a mega coroa eletrônica. Vou amar só você. Vai, vai. vai, vai, já. Só que o pra cima vai, só que o pra cima vai, só que o pra cima vai, só que o pra cima vai, só que o pra cima vai, só que o pra cima vai, só que o pra cima vai. Com a equipe tô nem vendo. Do Grau, ele é sua esporra, dona Dani do Grau, o pastel mais top em frente, a pivida da Lomas. Abraço pra você, meu irmão. Se liga aí, ó. vai dançando. E a gente mais uma vez agradece aí a todas as pessoas que estão brincando na boa, na paz. Equipe de segurança aqui na ponta esquerda, só pra manter a ordem. Sempre te amei, agora eu sei. Joga a luz. Os meus pensamentos são seus. Eu te vou fazer. Arujinho, você, meu amigo. Branda de Oliveira. Bruno Verdeiro, Kid do Krogo. E a panelinha. Meu nosso amigo ali embaixo também. Não dá mais pra viver. Ela tá no som que ela dá valor. É crocodilo. E aí? A gente tribulado. Os empresários da Ceasa juntinho com os danadinhos. Sim, mas eu já. E aí, Paulo? Passarinha, sua primeira dama Débora. Aqui, ó. Família Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. E aí, picadinha tribulado. Chega de ser envolvido pelo seu olhar, que sabe me hipnotizar. Eu te confesso que sinto atração por alguém, mas só você é o meu bem. Por quê? Não acredito. Por quê? Nem eu explico. Por quê? Você me traiu. E nosso amigo Davi Cadeirante. É. E o Felipe Cadeirante. É outro alguém. Ele mesmo. Foi só uma aventura. Vou deixar te outro te tocar. Foram beijos tão banais. Foi um choque. Digital. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Esse moleque é velho agora. Que já existe. E aí, Ricardão, agora já? Você brincou com os meus sentimentos. Essa música justo eu é do meu parceiro Haroldinho. Ia te amar. Pra sempre amar. Vida, Rex. O Toca Tudo do Pará. Por isso vale tentar amor. Meu amigo Leozinho Playboy. Ah, e a sua esposa, Ju. Teu sorriso. Obrigado, Orelha. Você é a Elba Quaresma. O meu prazer vale tentar. Sérgio Leones. Já confirmou. Quarta-feira, na quarta referência. O que mais bela é o teu olhar. Eu te amei, me iludi. Esse é o playboy da favela, amor. No teu beijo, me perdi. E aí? Não consigo te esquecer mais. Gordo e Dinho Pração. Eu te amo cada. Meu amigo Marquinho. Mais. Agora Marquinho. Você me faz rir. Me faz. E a Carol Pá? Ah, assim tão longe de mim. Não paro de pensar no seu jeito. Almeida, dois incrível nanas. Pelo menos em mim, não separe de mim. Esse moleque tá possuído. De perceber alguma coisa aí. Entenda o erro, entenda o erro em mim. O nosso amigo Marlon dos vizinhos lá do Riacho. Eu te amo, amor. Cadê o Dilcinho? Eu amo, amor. O Jefficinho. O seu pedaço de mim. O filho da Silvia. Não me deixe assim. É a galera do setor. Sem você, a mão é tão ruim. Que peço entenda meu erro, entenda meu erro. E aí, Michelle, menina? Amor, enfim. Dançando, dançando, vai. E aí, Bruno da CB? Vai. Amor, jamais vou te esquecer. O nosso amigo Luciano. Você Canudos. Ele é cru. Felicidade está em você, sim. Só em você, amor. Você disse que é o fim. Não acreditou em mim. Não pensou em nós dois. Pelo menos em mim. Eu senti tanta saudade. O Alaô tá doido pra fazer o vídeo dele. E não vi você amado. Essa semana sai. Chorei, chorei, chorei. Já com a nova música do Crocodilo. Chorei, chorei, chorei. E de saudade chorei. Crocodilo Prime. Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegava o teu corpo, fui descendo sem parar. O nosso amor tava ficando, não podia acabar. Você se acordou no momento fatal. Ah, meu bem, fiquei com saudade. Ai, ai, ai, ai. De saudade. Lembra que eu também. E aí? Amigo Vitor Freitas, meu amor, o Giovanni Silva, meu corpo, e meu parceiro Juninho. Eu te dei. E pra mim você se entregou. Agora você vive outra realidade. Pois só deixou saudade. Esqueceu. agora? E agora? Sim, por isso eu choro, choro, choro por você, choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Choro por você, choro por nós dois. Eu choro. Daniel Almeida disse, gordo, amor, amor, esse crocodilo é muita onda. Sim, bora, incrível Nanas! Te amo com todo carinho, de jeito... Fica dia tribulado. Ele e o Davi Cadeirano. Estou sozinho, sonhando, esperando você. Como é um amor não correspondido. Pois se um dia chegares a mim, saberás como é um sofrimento. Dino Pressão. Tem ver como é um amor não correspondido. É crocodilo. Pois se um dia chegares a mar, já saberás como é um sofrimento. E o quê? Sofrimento. Assim, ó. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Alô, Thiaguinho! Uma mulher, eu sei que sei te fazer mais feliz. E o alô acontece, gosta! Feliz para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz. Meu amigo Ricardo Rios! E a sua esposa, a Lorena Reis. E aí, Ricardo? Meu amigo Alan Vitor. Tá no CD marcante, Alan Vitor. É aniversário da Malu. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei. Patrícia Danada falou, esse CD ao vivo. Você ainda me ama, só não. Vou guardar com 7 chaves. Meu amor, não me deixe, por favor. E aí, doido Barreiro? Nosso sonho, sonho de amor. E aí, dona Erika? Você, eu sei que vou chorar. Bruno da CB, Patrícia Canelada. Só não quer me ver. Segura aí, ó. Muito, mas tenho que partir. Ricardo Rios, você. Só quis me. E a Lorena Rei. Não aguento mais. A Luvita nada também, né? Não, você só machucou e congelou meu coração. Falou! Meu amigo Alan GDS. Isso hoje foi a fórmula. Sei que te feri, que fiz você sofrer. Mas peço teu perdão, sem você não sei viver. Se meu amigo Wallace. Pra me aquecer. Eu sei que é sua loura. Eu sei que vou morrer. Lembra dos momentos de felicidade. Quando nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Dinho Pressão, esse conhece? Dinho Pressão, um talento nato. Conta pra mim teus segredos. Isso aqui é firme, ó. Tua história de amor. E o nosso gerente de El. Quero estar. Competência e pessoa. Amigo, parceiro de todas as horas. Alegria. Dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Ah, me diga se é verdade. E aí? Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. É novo, é moderno, é completo, é pop som, pop, pop, pop, som. O peso do som. Dama. E vai querer voltar pro calor dos braços meus. Eu vou. Tudo que eu sou. Meu amigo Bruno Verdelho. Se esse moleque é considerado. Não sou. Gordo e Dinho Pressão. No Gigante. A pressão é com eles.